estamos num edifício com um valor histórico considerável e também é um valor e uma valorização para a história e para o passado de Sarreja. Um valor histórico e valor arquitetónico. É de facto um edifício muitíssimo bonito que nós temos. Temos esse grande valor arquitetónico, de facto, nos honra muito. Eu posso dizer, já o disse hoje, creio que duas vezes, mas volto a dizê-lo, que as pessoas que aqui vêm de fora e nos visitam este edifício, gostam mesmo muito deste edifício e fazem questão de nos dizer que, epá, vocês têm aqui um edifício efetivamente muito bonito, porque ele é de facto muito bonito. E nós não podemos deixar de passar estes 120 anos de existência sem assinalarmos isso. Já tivemos aqui turmas do quarto ano, tivemos aqui esta visita ao património local, onde estiveram aqui algumas, enfim, 2 a 3 dezenas de pessoas a visitar este edifício e a conhecer aquilo que são os segredos de 120 anos de existência. De facto, já foi um edifício que albergou tudo o que eram serviços públicos do município de Estarreja, as conservatórias, o tribunal, as finanças e os próprios serviços administrativos da Câmara Municipal. Hoje só tem alguns serviços administrativos da Câmara Municipal, porque é impossível albergar hoje tudo que são serviços para um concelho que tem 27 mil habitantes. Nós hoje, de facto, assinalamos esta passagem, estes 120 anos de existência, com legitimidade para o fazer, porque temos muita honra e temos aqui este edifício magnífico e que nós, ao preservá-lo, e continuamos a preservá-lo, queremos que ele perdure ainda durante muitos e muitos anos. Falando no tempo atual, os dias de hoje, o mau tempo assola o distrito e o município. Como é que está a correr este combate à intempéries? Nós já conhecemos, enfim, os pontos negros do concelho quando assim é. De facto, temos tido a necessidade de encerrar alguns arruamentos. Tem havido a atuação do nosso piquete da Proteção Civil. Aliás, todos os nossos membros da Proteção Civil têm estado ativos durante a noite de ontem. Há uma zona em Salreu que inunda com alguma facilidade. Portanto, estivemos lá também nessa função preventiva e atuando nesse sentido. Temos bloqueado algumas estradas e, de facto, também temos a vantagem de dizer que, com algumas obras que fizemos ainda no decurso do ano passado, conseguimos ultrapassar umas situações mais complicadas, nomeadamente ali na zona de São Tiago, perto da Igreja de Beduído. Portanto, nesse aspecto, as coisas estão mais ou menos controladas, de facto, e esperamos bem que isto não piore, mas esta muita água traz sempre alguns transtornos para a Proteção Civil e para os municípios. Abordando os aspectos mais positivos da vida, temos um mau tempo, mas vem o bom tempo, vem o carnaval, expectativas e preparação, como é que está a correr? Esperamos efetivamente que haja bom tempo. Ele não tarda, de facto o Carnaval este ano é muito mais cedo. Eu sei e tenho a certeza absoluta que a Associação do Carnaval de Estarreja está a trabalhar arduamente e todas as associações, todos os grupos de Carnaval, os grupos de samba, os grupos apiados estão a trabalhar afincadamente nas suas fardas, nos seus carros alegóricos para que possamos ter aquele que é um espetáculo magnífico que é o Carnaval de Estarreja. O Hospital de Estarreja, projeto de unidades de cuidados paliativos. Como é que está a correr também esse projeto? Está a correr, efetivamente. Estou à espera e creio que terá sido entregue o projeto final, porque esse projeto dos cuidados paliativos já teve pelo menos 2 alterações, eu conhecendo, tem a ver com questões de valores ou questões técnicas que efetivamente estavam mal ou erradas nos anteriores projetos. Hoje creio que é uma realidade, ainda não tive, depois desta altura de Natal e Ano Novo, oportunidade de falar com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital, ou do Centro Hospitalar de Baixo Voga, mas em breve farei conta disso e creio que estará, se já não foi, estará mesmo para lançar a concurso as obras dos cuidados paliativos aqui na nossa unidade hospitalar, aqui do Centro Hospitalar de Baixo Voga, que é aqui em Salreu, não é? Novo governo, novas políticas, até que ponto é que o município vai ser valorizado e vai ser beneficiado com essa mudança? Ou seja, eu espero bem que efetivamente os benefícios continuem a haver, porque eu, sendo o novo governo, seja o partido político que é, independentemente disso, vou continuar a pugnar junto do governo, junto dos secretários de Estado competentes para aquilo que nós precisamos, junto dos ministérios, para pedirmos, tal como fazem e fazem sempre os presidentes de Câmara, com o chapéu na mão, a pedir o apoio necessário para aquilo que efetivamente precisamos para o nosso concelho. Isso eu não vou desistir de fazê-lo. Espero que este governo, tal como o outro e tais como os outros, dentro daquilo que são as possibilidades na gestão governamental, ajudem Estarreja. Nós precisamos efetivamente de ajuda em algumas das situações, nomeadamente na saúde, aqui em Estarreja. Valorizamos o passado de Estarreja, podemos contar com uma valorização do presente? Sim, com certeza. Nós trabalhamos afincadamente, dia após dia, para valorizar o presente e para valorizar o futuro do nosso concelho. Olhamos muito à nossa população, ao seu bem-estar, ao seu crescimento económico e, de facto, à melhoria das condições de vida para quem vive em Estarreja.